Seja bem-vindo, poderoso Rubi, a nave do som. Aparelhagem que já é tradição no Pará há mais de meio século. Com vocês, a história das aparelhagens no Brasil. Poderoso Rubizão. A nave do som. Novo Rubi é o que há de mais moderno em tecnologia. Poderoso Rubi. Solta a batida, vai balançar. Solta a vinheta, DJ Gilmar. Confirmado. Quando ele toca, a galera vai dançar. Na nave que decola no estado do Pará. É o teste do reggae, cristalina, vai tocar. O som da telona é o Rubi. Das aparelhagens no Brasil. A nave do som. Indiscutivelmente. Splash Banda. A nave do som. Vem pra cá. Deixa o som te levar. Rubizão. É o super top som. Poderoso Rubi. É confirmado. Rubi, o melhor som de todos os tempos. Thank you. Poderoso Rubi. Todos os tempos, totalmente digital. Rubizão, Rubizão, Rubizão, Rubizão. Wesley, é do Rubi. Esse aqui é Rubi. Tem que respeitar. Confirmado. Rubi. agitado. Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É o DJ revelação, que o povo já consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Com um som que bate forte no estado do Pará. Ele agita a galera, ele faz você dançar. É o DJ revelação do estado do Pará. Tocando só sucesso e agitando o povão. Com um som que bate forte dentro do seu coração. É, Rubi. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Minha gatinha não quer mais saber de mim. A galera tá falando que ela não tá mais afim. Aonde eu moro o aluguel já vai vencer. Também pedi o meu emprego, já não sei o que fazer. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Meus amigos com quem saio pra beber, eu passo vira a cara, outros fingem não me ver. Aonde eu passo ficam a me apontar. Lá vem aquele cara, não vai dar pra pendurar. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. E no time que eu era titular, mesmo na reserva tão deixando eu ficar. E no banco a minha conta estourou. Meu talão de cheques que o gerente cancelou. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Levino e o Tecnobrega do baleado. Brega do Rubi. Rubizão. Eu fui a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Rubizão. Rubi, Rubi, Rubi. Rubizão. Eu vi a nave do som. Rubizão. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Confirmado. O som que bate forte, iluminação a laser. Rubi é poderoso, a nave tá no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona. Quero demais! Dance com Rubi. Dance sem parar. Dance com Rubi. A nave vai decolar. Dance com Rubi. Dance, dance sem parar. Dance com Rubi. A nave vai decolar. Dance com Rubi. Dance, dance sem parar. Dance com Rubi. A nave vai decolar. Dance com Rubi. Dance, dance sem parar. Dance com Rubi. Poderosa nave do som. Chegou. Bate forte, iluminação a laser. O Bia é poderoso, a nave tá no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona. É o Gilmar. confirmado. Rubi, o melhor som de todos os tempos. Desempenho de frequências e sofisticação conhecido como Line Array. Poderoso Rubi, a nave do som. Aparelhagem que já é tradição no Pará há mais de meio século. Com vocês. In the mix. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Desempenho de frequências e sofisticação conhecido como Line Array. Poderoso Rubi, mais de meio século com vocês. Novo Rubi é o que há de mais moderno em tecnologia. Rubi. A força máxima do som. Rubizão. Paz, Poderoso Rubizão. Do som. Novo Rubi, mais completo do que nunca. Rubi, a poderosa nave do som chegou. Frequências e sofisticação conhecido como Line Array. você. Sinto o desejo de te amar. E esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, sinto o desejo de te amar. Bate, bate, bate no meu coração. Bate, bate, bate no meu coração. Oh. Bate, bate, bate no meu coração. Bate, bate, bate no meu coração. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Só o tempo poderá dizer se você vai me querer. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? O tempo poderá dizer se você vai me querer. Rubizão. Bate, bate, bate o meu coração. A nave do som. Bate, bate, bate o meu coração. A nave do som. Bate, bate, bate o meu coração. A nave do som. Bate, bate, bate o meu coração. Ah. Poderosa nave do sol chegou. Ei filho, aqui é Rubi, tem que respeitar. Tenho sangue quente, sou do norte, swingueiro, sou da mata, sou festeiro, sou de Belém do Pará. Meu carimbó é balançado, ele faz dego. A minha terra tem mangueira, tucupi e tacacá. Em outubro tem Círio de Nazaré e na corda que eu vou acompanhando a procissão. No futebol a gente também dá um show. Lá no estádio olímpico é leão versus papão. Pode balançar, na festa de aparelhagem que só tem no meu Pará. Não tem pra ninguém, o melhor lugar do mundo pra mim é o meu Belém. Pode balançar, na festa de aparelhagem que só tem no meu Pará. Não tem pra ninguém, o melhor lugar do mundo pra mim é o meu Belém. Seja bem-vindo, poderoso Rubi, a nave do som. Aparelhagem que já é tradição no Pará há mais de meio século. Com vocês. Pode ser feliz, nosso amor não. Poderoso Rubi, há mais de meio século fazendo história no Pará. E você faz parte de tudo isso. Seja bem-vindo, Poderoso Rubi, a nave do som. Aparelhagem que já é tradição no Pará, há mais de meio século, com vocês. A história das aparelhagens no Brasil. Rubi, a nave do som. A nave do som. Poderosa nave do som. Chegou. Rubizão. Poderoso Rubi. Novo Rubi. Siga esta estrela, Rubi, o som mais claro da Amazônia. O som das estrelas. Woo-hoo-hoo! estrelas. Seja uma estrela. Siga esta estrela. Rubi, o sol mais claro da Amazônia. O som das estrelas. Poderoso Rubi, há mais de meio século fazendo história no Pará. E você faz parte de tudo isso. Esta estrela, Rubi, o sol mais claro da Amazônia. Rubizão. Yeah. apresentou. Estamos apresentando o som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Siga esta estrela, Rubi, o som mais claro da Amazônia. Rubizão. Poderosa nave do sol chegou. Poderoso Rubi, há mais de meio século fazendo história no Pará. Poderoso Rubi. Das estrelas, seja uma estrela, siga esta estrela, Rubiza. O som mais claro da Amazônia. Poderoso Rubi, a nave do som, a nave do som, com alto desempenho de frequências e sofisticação, conhecido como Line Array. Poderoso Rubi. Rubizão. Novo Rubi. Você está na nave do som. Novo Rubi, mais completo do que nunca. Yeah. you now. Pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e meio para a terra firme. porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação, ver o Edilson e Edilson, meu irmão. DJ Edilson e Edilson, som da galera que agora vai detonar. Ubizão. Vou dar um giro, vou dar um jeito, príncipe negro do seu bairro vai tocar. DJ Ubizão, e Edilson, Ubizão, na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, príncipe negro no seu bairro vai tocar. Passeando pelo bairro da Pedreira, a galera vai dançando a noite inteira. Na Sacramento, no bairro de Valdecante, príncipe negro tá tocando com seus fãs. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro, eu vou atrás do som, príncipe negro. Não interessa em que bairro vai tocar, se for o som da galera eu vou lá. Me apaixonar, na luz da lua vivo a sonhar. Sei que ele vai me junho, animal, eu agito. A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com o DJ Mário e DJ Junho, animal, eu agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Alguém quer me conquistar. Siga esta estrela, Rubi, o som mais claro da Amazônia. Yeah. Poderoso Rubi. Poderoso Rubi, mais de meio século com você. Poderosa nave do som. Chegou. Poderosa nave do som. Novo Rubi é o que há de mais moderno em tecnologia. Rubi! Estamos apresentando o som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela, o som mais claro.